ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? É o programa Expresso aqui na Pátria da Ilha FM até as 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991-248325 ou 99204-2222. Você continua participando comigo, mandando a sua mensagem com o seu nome completo e colocando na mensagem o nome de um dos parceiros aqui do programa, de um dos patrocinadores do programa, para concorrer a convite para o Baile do Cowboy hoje, dia 10 de dezembro, a partir das 23 horas, na Comitiva Sertaneja. Tem show com Juliano César, com Pedro e Guilherme, com o DJ Bombife, imperdível, grande atração deste sábado à noite aqui em Guaranese, talvez a grande atração e a maior atração de toda a região. Tô recebendo aqui mais uma vez nos estúdios da Pássaro da Ilha, no Expresso, a Cacilda Ribeiro, presidente do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Guaranese. Nome incumprido, hein, Cacilda? Pois tudo é. Bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar recebendo você aqui de novo agora para falar de política, não, né? Candidata, mas não nessa questão de política. É uma candidata ao Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais. Isso mesmo. É, não deixa de ser uma política cultural, né? Bem melhor essa. Bem melhor essa. Com certeza. Pelo menos no atual momento é bem melhor, né? Bem melhor. Política sempre é bom, a gente está discutindo. Mas eu quero saber, antes da gente começar a falar sobre essa questão do Conselho Estadual, como é que surgiu esse lance de você ser candidata? É a partir de você? Você vai lá, se inscreve, se candidata, ou alguém indica você? Como é que é isso? A Secretaria de Cultura divulgou, né, que é a primeira vez que vai ter essa eleição virtual. Antes não era assim, era por nomeação. Acho que a eleição era só por instituições, entre eles lá. Agora eles estão democratizando para o cidadão mineiro poder ter acesso e realmente escolher os representantes dos seus segmentos na secretaria. São vários segmentos, né? São vários segmentos, são 14 segmentos, depois eu posso até enumerá-los. Eu estou me candidatando pelo segmento patrimônio material e imaterial. Certo, mas aí você que se inscreveu ou teve alguma instituição que fez a sua indicação, a sua inscrição? A agência de entretenimento, a AME, que é de Machado, que inclusive é nossa parceira aqui em ações culturais aqui em Guaranésia, ela que me indicou. Ah, perfeito. Certo, aí abriram as inscrições no final de novembro e eu passei, né? No caso, eu mandei meu currículo todo cultural das minhas ações aqui nos últimos anos em Guaranésia, e passei por essa aprovação pelo atual conselho. Aí a lista oficial saiu na semana passada, na segunda-feira então, da semana passada. Você poderia ter recebido um não. Sim. De não estar participando desse... Sim. Já é uma vitória, Cacilda. Eu fui avaliada. Já são quantos municípios em Minas? 853. 853 municípios. E eu estou candidata nesse segmento e tem mais 3 candidatos no estado para este segmento. São quatro candidatos, né? Para este segmento, sim. É o Guilardo Veloso, o Sérgio Luiz Barreto e a Thaís Ferreira, que a gente vai esquecer o nome deles a partir desse momento porque eles não têm um voto. Vamos focar aqui na Cacilda Ribeiro, né? Ok. Que é candidata. Mas aí você é candidata do Sul de Minas? É representante do Sul de Minas ou não? Você é representante do estado todo? Como é que funciona isso? No estado todo. O segmento é só um dentro, a cadeira do segmento patrimônio cultural. Tem outros, audiovisual, teatro, dança. Mas o segmento patrimônio cultural no estado, o conselho estadual. Ah, tá. Então, essas outras 3 pessoas aqui, elas são de locais diferentes de Minas Gerais. Sim. Não são aqui do sul de Minas. Não, tem candidato. Acho que tem lá do norte de Minas. Tem vários candidatos dos outros segmentos. Então, tem do norte de Minas, de Belo Horizonte, do centro de Minas, do Triângulo Mineiro. E eu, aqui em Guaranésia, eu sou candidata única. Tá, e é uma cadeira apenas. É uma cadeira apenas. Uma cadeira apenas. O que que funciona? O que que é esse conselho? Até para os nossos ouvintes entenderem. O que que é o Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais? O que que ele traz de benefício para o estado, para a nossa cidade em particular, para Guaxupé, para Arceburgo? Porque, afinal de contas, a gente está falando para esses municípios que você vai representar lá, né? Sim. Sim. Ele foi criado em 2011, ele é um órgão paritário de caráter consultivo deliberativo e também de assessoramento à Secretaria de Estado de Cultura. Certo? E ele, por conta agora dessa primeira vez esse processo eleitoral, é uma forma de democratização e de levar também do sul de Minas, como os representantes do norte de Minas, levar à secretaria sugestões, propostas e tudo isso para estar discutindo e interagindo. Porque geralmente esse conselho é formado por pessoas ali próximas a Belo Horizonte, da capital. Sim. Né? Sim. Infelizmente acaba acontecendo isso. E com essa abertura, você acha que teremos mais voz no conselho? Com certeza. Eu acho que uma das intenções da secretaria com essa eleição é o interior, né? Poder levar a voz do interior para o centro. Mas eleito, né? O que que você vai levar para o conselho? Qual vai ser o seu pedido? Qual é o seu palanque eleitoral, Cacilda, nesse momento? O que o conselho precisa saber que nós aqui precisamos, culturalmente? Quando eu falo aqui, eu estou falando da região toda, Guaranésia, Muzambinho, Juruáy, Arceburgo, Monte Santo. Bem, eu acredito que nós precisamos de mecanismos para poder estar divulgando as ferramentas culturais que nós já temos. O sul de Minas, ele é muito rico, tanto no teatro quanto Companhia de Santos Reis, capoeira, Guaranésia é muito rica, Guaxupé, a Prata, nossa, São Pedro da União, Jacuí, Companhia de Santos Reis é muito rico aqui. O folclore em si é muito rico e eu acho que a gente tem que estar divulgando isso e poder levar os mecanismos, os projetos para todos esses segmentos aqui no sul de Minas, que às vezes o pessoal não tem acesso. Então eu acredito que eu, como representante, eu vou poder trazer essas informações de primeira mão. Sim. Certo. Levar esse nosso pedido, essas nossas demandas, e aí sim eles ouvirem o que a gente tem. Isso, exatamente. Esse é o caminho. Mas e como é que funciona essa eleição, Cacilda? Bem, vai ser virtual, né? Através da internet. Pelo computador que o nosso ouvinte vai poder votar em você. Isso. Vai ser pelo site. Deixa eu ver aqui. É o Consec. É www.consec.mg.gov.br. Se eu quiser votar você agora, eu já posso entrar no site e votar? Não, vai abrir nos dias 15, 16 e 17 de dezembro. E tem que estar em mãos os seguintes documentos: CPF, título de eleitor, endereço residencial, endereço eletrônico, e-mail. Então, a pessoa então tem que ter um e-mail. Aquele e-mail que você criou aí para criar o seu Facebook. Isso. A sua conta aí nessas redes sociais, use aquele e-mail lá. Isso, são necessários esses documentos até para poder dar legitimidade. Sim. À eleição, né? E eu achei bacana, porque aí não tem como a pessoa forjar, né? Votar várias vezes, é um voto vezes, só. Né? Cada pessoa só vota uma vez. Uma vez, para um segmento apenas. Tá. É importante também falar que o Conselho Estadual, ele tem 14 representantes do Poder Público Estadual, né, e 14 representantes da sociedade civil. Então, essa eleição são para esses 14 representantes da sociedade civil. Aí, e quais são os segmentos? Cacilda, você falou que você poderia citar para a gente, além do que você está concorrendo, né? É. Que no caso é o segmento patrimônio material e imaterial. Isso. É o segmento audiovisual e novas mídias, circo, culturas afro-brasileiras, culturas indígenas, culturas populares, tradicionais e folclóricas, dança, design e moda, entidades de trabalhadores e entidades empresariais, literatura, livro e leitura, museus e artes visuais, música, patrimônio material e imaterial, produção cultural e teatro. São esses os segmentos. 14 segmentos. Você está apoiando mais alguém desses outros segmentos aí? O voto é único, né? É para um segmento só. Por exemplo, você escolheu votar para o segmento material e imaterial, para mim, o teu voto é único. Né? Posso... Então, se eu apoiar outro, eu estou tirando o voto de mim, entendi. Né? Perfeito. Então, as pessoas devem entrar no site Consec, né? Consec, cmudo no final, .mg.gov.br, dias 15, 16 e 17. Eu até entrei no site hoje para tentar fazer uma simulação, mas ainda não está aberta as votações, então não dá para a gente saber como é que vai ser. Eu acredito que vai abrir realmente no dia 15. Mas deve ter um ícone lá, né? Votação online, você clica ali e escolhe o segmento. Eu acredito que deve ser isso. Desse aí jeito. Vai pedir. Eu acredito que aí o primeiro passo vai ser como votar ou votar. Deve ter o link lá no site. Aí você entra, vai pedir a primeira informação, acredito que vai ser o CPF. É. para você se cadastrar no site. Talvez peçam mais dados. Estava escrito no edital que talvez poderia se solicitar mais dados, mas a princípio o CPF, o título de eleitor tem que estar na mão. E é importante, como são 14 segmentos, você estará atento que você deve entrar no segmento patrimônio material e imaterial. Isso. Esse é o segmento que a Cacilda está concorrendo. Isso, aí eu estou candidata, no caso eu fui indicada pela Agência de Entretenimento e Cultura, que é a AME. Agência Mineira de Entretenimento, Eireli, AME, que é da cidade de Machado, eles que me indicaram, e vai estar lá a Cacilda Ribeiro. É, só votar, provavelmente vai ter a foto da Cacilda lá. Isso. Lá e fazer a votação. A Daiane Salvador aqui está te parabenizando, viu? Está desejando boa sorte. Ah, obrigada, bom Daiane. Bom trabalho aí. E vote, viu, Daiane? Eu acredito votar. Que vai ser, com certeza, muito trabalho, né? Fazer parte. Se tudo der certo e eu for eleita ao Conselho Estadual de Cultura, com certeza muito trabalho, muita novidade, também acredito que eu vou aprender muito e poder levar muita coisa daqui para lá. Eu acho que é poder levar a nossa cultura, da nossa região. É ser uma ponte, né? Centro, ser uma ponte. Isso, né? E trazer de lá para claro. Cá informações. Acredito que todos os editais, porque está havendo uma desburocratização muito grande por parte da secretaria. O acesso está mais fácil do interior, porque antes ficava muito centralizado os projetos. Distrito, na capital. Belo Horizonte, a grande Belo Horizonte isso. ali, né? Eu acredito que agora, esse ano de 2016, a gente já percebeu isso através do Fundo Estadual de Cultura, que muitas cidades foram beneficiadas pelo fundo. E eu acredito que agora, a partir de 2017, será maior ainda os benefícios para o interior. E a gente tem que correr atrás, tem que buscar. Ficar parado não adianta. E para isso a gente tem que estar antenado também, né? E aí você vai continuar ocupando o cargo aqui de presidente do conselho? Sim. O mandato do Conselho do Patrimônio Cultural de Guaranésia termina em março. Tá. Né? Ele eu termina já tô, em março. Já estou até falando você como eleita, já tá vendo? Termina em março. Aí terá uma nova nomeação pela nova administração, né? Perfeito, mas não impede também que você continue. Não, eu faço parte do setor, né, da prefeitura, faço parte do setor. Então, assim, existe uma grande tendência de eu continuar no conselho como membro, né? Talvez não como presidente, mas como membro. Sim, eu faço parte do Conselho do Patrimônio desde 2003, né? Já faz anos que eu faço parte do conselho. Pessoal de Guaxupé, pessoal de Arceburgo, de São Pedro da União, né? Enfim, infelizmente o pessoal do estado de São Paulo que nos ouve não vai poder ajudar, né? Que é restrito a Minas Gerais, né? Mas o pessoal, então, acesse nos dias 15, 16 e 17 de dezembro o site www.consec.mg.gov.br e vote no segmento Patrimônio Material e Imaterial em Cacilda Ribeiro. Para a gente ter uma voz lá em Belo Horizonte, que possa trazer e ampliar a cultura aqui da nossa região, né? Não esqueçam de estar em mãos o título de eleitor importante. E o CPF, senão não consegue efetuar o voto, né? Perfeito. A Ana Lúcia também está te mandando aqui um abraço, viu? Ah, obrigada. Cacildo, eu quero voltar a falar com você no Alô Bom Dia durante a semana. Certo. Para a gente reforçar isso aí lá para o dia 15, dia 16. Ok. Quando vai estar aberto já a votação, a gente vai poder saber como é que funciona, né? Isso. Por enquanto vai ser uma surpresa para a gente. Com certeza. Tá surpresa para mim também, mas vamos correr atrás vamos juntos. Muito obrigado, viu, Cacilda? Eu que agradeço. Pela participação de hoje. Eu conto com você, então, no Alô Bom Dia durante a semana, tá bom? Ok. Valeu, Cacilda. Obrigado e sorte. Sorte, sucesso, viu? Para nós todos. Intervalinho comercial, eu volto já conversando com o vereador reeleito lá da cidade de Arceburgo, né? O Vitor Mariano, nosso grande amigo Tim da Égua, conversa comigo daqui a pouquinho pela quarta vez eleito vereador em Arceburgo. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.